Acordo de manhã e vejo o sol sobre o jardim. E se ele brilha pra você, também brilha pra mim. Porque o sol é de todos nós e não é de ninguém. Como a chuva e a neve, tudo que a natureza tem. O que é meu é seu e o seu é meu. É nosso o que Deus nos deu. É tão bom com outro poder partilhar. O que é seu é meu e o meu é seu. Compartilhar o que se aprendeu. Assim é bem mais fácil estudar. O que é meu contigo quero partilhar. Em família é bom comer uma bela refeição. E dividir com todos o pudim faz bem ao coração. Com o seu irmão querido reparte até os pais. Pois então divida o que tem sem reclamar jamais. O que é meu é seu e o seu é meu. É nosso o que a vida deu. É dividir com todos com prazer. O que é seu é dela e meu também. A terra, o sol e o que mais tem. O mundo todo pra oferecer. Que alegria dividir com prazer.